chin, got your tongue tied in knots, I see. Spit it out, cause I'm dying for company. I notice that you got it, you notice that I want it. You know that I can take it to the next level, baby. If you want this goodness, sicker than the remix, baby, let me blow your mind tonight. I can take it, take no more. Never felt like this before. Come on, get me on the floor. DJ, what you waiting for? Oh. Já a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 70ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje iremos ter uma emissão inteiramente dedicada ao mais recente álbum de Britney Jean Spears, na semana em que Portugal ficou a saber que Britney Spears vai atuar no Pavilhão Atlântico, na capital Lisboa, a 9 de novembro de 2011. Femme Fatale é o nome do seu trabalho discográfico mais recente, o 7º álbum de estúdio da artista norte-americana, lançado 25 de março deste ano. Começamos com o 2º single, que é ao mesmo tempo a faixa número 1 do CD, Till the World Ends. E até ao mundo acabar, iremos continuar a escutar Britney, desta vez com o seu primeiro single, que no fundo lançou este trabalho, é a faixa número 2, chama-se Hold It Against Me. Hey, over there, please forgive me if I'm coming on too strong. Hate to stare, but you're winning, and I play my favorite song. So come near, a little closer, wanna whisper in your ear, make it clear, a little question, wanna know just how you feel. If I said my heart was beating loud, if we could escape the crowd somehow. Think that I'm Número 2 virá com certeza a número 3, mais uma música de Femme Fatal com o nome Inside Out.

friend, I'm a little liar. Come in closer, don't be shy. Cross my heart and hope to die. Keep a secret, me and you, and seal it with a kiss. Ooh. In the shadows where it's hot. Que fala de um grande e gordo. A música chama-se, e com o acompanhamento de Will.i.am, Big Fat Bass. Big Fat Bass, the Big Fat Bass. Big Fat Bass, the Big Fat Bass. Big Fat Bass, the Big Fat Bass. Big Fat Bass, the Big Fat Bass. Big Fat Bass. Trouble, baby, you can be the bass. You can be the bass. You can be the bass. I can be the trouble, baby, you can be the bass. You can be the bass. You can be the bass. I can be the trouble, baby, you can be the bass. You can be the bass. You can be the bass. I can be the trouble, baby, you can be the bass. You can be the bass. You can be the bass. You see me down on the floor. I want you to take me higher. Till I can't take it no more. It's getting bigger. The bass is getting bigger. And now you see me up in the sky. I was rocking the bottom. Now look at me, I can fly. It's getting bigger. The bass is getting bigger. I can be your trouble, baby. Trouble, baby, you Teremos agora uma viagem ao teu coração. É o que diz a faixa número 10 deste trabalho de Britney. Chama-se Trip to Your Heart. For tonight, it's just the two of us. Dim the light now, just the two of us. Like how you all whisper in my ear. Your breath like ghosts that disappear. Hold me close, hold me tight now. Need you more, want you more, feel so right now. Like how your hands feel me up and down. Like how your touch send me off the ground. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a Femme Fatale, o sétimo álbum e o mais recente trabalho discográfico de Britney Spears, que desde que se estreou em 1999 com o disco Baby One More Time, tornou-se rapidamente num ícone da música internacional. Vendeu mais de 100 milhões de discos no mundo inteiro, o que faz dela a artista feminina que mais vendeu na primeira década do século XXI. Britney, que vai regressar a Portugal em novembro, dia 9, ao Pavilhão Atlântico de Lisboa, na única vez que esteve no nosso país, a artista norte-americana, em 2004, na edição desse ano do Festival Rock in Rio, Lisboa, desiludiu. Muitos seguidores que a foram ver não gostaram e houve acusações de playback que geraram alguns amargos de boca, alguns amargos. A malandra, malandra. Para fechar a emissão de hoje, na qual escutamos 8 das melodias deste trabalho Femme Fatale, iremos escutar a faixa número 12, precisamente a última deste disco. Britney Spears canta Criminal. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. He lies, he bluffs, he's unreliable. Thank you.